Red turn 12149. Zuma 8, 2000 pés, ajuste no 0 no 2, está livre OLS, reposta estabilizada. Está na 309, seja autorizado decolagem, pistão no 0, vento 120 graus, 109. Autorizado decolagem, pistão 3197. Ground November 3000 Kilo off of 10 heading over to Iowa Beach Leader here on the west side. November 300 Kilo, could you confirm your apron, please? On Alpha, going to red. November 300 Kilo, could you confirm your apron, please? Any pulls, this is but. Marshaller out on the ramp. Roger that, Kilo to apron number 3. Number 3, thank you. 145 autorizado ANM, mantém cabeceira 10. Pode entrar, chegou aqui, mantém. Então, 3197, decolou do ao 104, sendo controle 119, decimal 35. 119-35, boa. 8, secundário 26, decimal 0, bom voo. 28-260. Controle Salvador, então 3197, decolado, transfere. O 3197, contato rodado, Salvador 380, saída da El. 380 da EL, 6197. Seven squawk ident, sent level 060, expecting my arrival. Zona 2, confirma indicada. Sete, e dois para 220. 2209. Solo, passarei 2224, boa noite, de graça. Boa noite, 2224, Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 2224. 0, vou mal partir. Salvador, então 3606, informação Romeu, autorização Guarulhos, 3610, por favor. Autorizado Guarulhos, nível 340, ok? 340 para Guarulhos, via Pêssulo 44, decola da 10, com curva direita, saída da Eoleda, eu controlei a operem 199, decimal 35, aciona 5430, cotejo. Autorizado Guarulhos, nível 340, via Ampers Zulu 44, decolagem 10, primeira curva à direita, da Eoleda Eudes, é a saída 5430, transponder, controle Salvador 11935. Correto, condução sobre impulsionamento no 07. Chamarei, saia 3605. Passarei 224, Juliette, para a remota 14. Remota 14, 224. É 212, 3000 pés, ajuste no 0 ou no 2? 3012, 6212. 940, decolado. Juno 8, chame controle 119, decimal 35. 935, obrigado, bom dia. Boa. Voo no 940, decolou na sua escuta, bom dia. Voo 940, contato radar sobre o 360, Arbor. 360, sim. Cinco 2182 118 6. Tripe 5218 Torre 118 6. Torre Tripe 5218. Tripe 5218. Confirme. 5218 está estabilizado. Localizador, sistema zero. 5218, autorizado pouso, pistão 10, vento 1900 graus, 109. TV pouso 10, Salvador é o TAM 3197. Prossiga! Haveria possibilidade de nível final 360? Tentaremos. No aguardo, obrigado. É 212 Torre, 118 meia, bom pouso. Obrigado. 197, o centro autorizou nível 340. 40? Positivo. Aguarde, por favor. 7. 340 então, 3197. Sente, nível final 340. Afirmativo. Seven descent to 2,000 feet, KNH 1012, report established on final. Controle voo no 941. 40, confirme. Controle no 940. 940, só me escuta pro Diogo Dudes, tá presente? Chegou. Oscar Bravo, Delta, uniforme, Delta. Azul, descente. Recife 218 no solo, 23, repórter de pista livre. Semisolo 1, 2, 1, desmoronado. 7, Centro Recife 251, secundária 3325, bom voo. Passaré 6212, autorizado pouso, pistão 10, vento 110 graus, 132. Autorizado pouso na 106212. Prossegue táxi via Alfa e reporta nos dois direitos. Alfa, reportando os dois direitos. Centro zero, o centro autorizou Dadro, confirma a intenção. Bom Dadro. Positivo, foi Dadro. Controle Gol no 940. Prossiga o 940. O Função Dadro não está na nossa rota aprovada, não. O 940, o que o centro falou que a posição Abitude é a Dadro atualmente. Chama assim, chama o centro agora, 1288, secundário 260. 288-260, bom dia. Boa. Copia? Vamos para a cópia, prossiga. Ok, guarde um minuto só. O trip 5218 do Liese para remoto no 3. Fala, o Xenia 6202, liberou, boa noite. 6202, Alfa, reporta antes do Liese. Boa tarde, da Juliette, 202. Para o pushback, estacionamento, gol no 567, portão 19. Correção na 0. No 567, no 0, irá aguardar. Guarda. O Gol no 885, Guarulhos aprovado 360, via Pesulu 21, decola da 10, direita, Arbor, Elefa, a saída, controle opera em 11935, aceno 5433, cotejo. Autorizado Guarulhos, nível 360, Apesolo 21, decola da 10 com curva direita, Arbor, Elefa, saída, 0935, controle, 5433, o transponder, gol 185. Correto, quando pronto, chame para o posicionamento no 04. Chora. Gol no 567, coordenem com a equipe de solo após a passagem do ATR da Trip, sem livre, pushback, acionamento, chame táxi 110. Após a passagem da aeronave da Trip, está autorizado em coordenação, gol no center. Santana 6212, ingresso de Juliette para 05. Juliette 05, 212. No 613, Brasília, nós temos aprovado nível 360 via Pêndulo 17. Decolada 10 com curva direita, saída Arbor, Elefa. Controle opera em 119 decimal 35, aciona no transponder 5434, cotejo. Pêndulo 360, decolada 10, curva direita, Arbor, Elefa, Pêndulo 17, 1935, 5434. Correto, quando pronto, posicionamento no 09. Quando pronto, chama, gol no 613. 358, aciona a identificação direto do Duna 3 no pés, ajuste padrão. Where I was 7, call tower 118.6. 118.6, 1067, 1012, 1063. São 3603, o 7 está livre, push e acionamento, ok? Me chame para o táxi. Chamo, estou só mandando alguém para tirar o fio. Copiado. 17.0 pronto. Vamos 57 visual que vai na nave na curta final da 10? Firmo. Vamos 57 após o pouso do Liazete 35 autorizado a alinhar e manter cabeceira 10. Alinho até após o pouso da aeronave na final, boa noite, média. Boa noite, aciona a identificação, voa direto Duna, 4 mil pés, ajuste padrão. A 3858 prossegue 2 mil pés, nível S, reporta estabilizado. Aqui reporta estabilizado, sinal 3858. Para 17 underground at 35, turn right and report on taxiway Delta. Bom, no 5 metros autorizado decolagem, pistão 10, vento 130 graus, 14 nós. Vento decolagem, voo no 5 metros. Bom, 567 decolado, 36 sendo controle 119, decimal 35. 1935, boa. Clear to enter on deck to runway and taxi runway use, report runway vacated on authority table. Oh, Guará 17. Boa noite, acione o transponder 5171. Lua nível de voo 360, perfil arbor. 5171, sobe até o 360, perfil arbor, voo 9567. Do 3. Planejamento correto, reporte nessa para acionamento depois. Patrulha, eu vou 1567. Prossiga. Necessita acertar desvio da esquerda na proa 230 por 10 milhas. Tá livre. Entendi. Para o táxi 3603, com 1, 7, 5 a voz. Galeão 45175, autorizado táxi via pátio principal Índia Alfa, ponto de espera Torre, 118 decimal 612. Pátio principal Índia Alfa, ponto de espera 118, muito obrigado, tem um bom voo. Estabilizado 3258, vento é 130 graus, 159. Então, 3662, prossegue 2 mil pés, VLS, reporta estabilizado. 2 mil pés, reporta estabilizado, na rua 3662. Boa noite, visual com a aeronave na final do 10. Então, 3603, após o pouso do Airbus 3202, alinhar e manter cabeceira 10.